quanto vale pra você o gadareno? Quanto vale pra cidade um desordeiro? Quem daria um centavo para o ajudar? Talvez ninguém acreditasse que ele poderia se recuperar. Mas Jesus nunca pediu opinião pra saber o que pode fazer. Ele faz o impossível, pois é Deus, ele é o dono de todo o poder. Ele traz a existência o que não há, recupera o que ninguém pode recuperar. Ele é o mesmo, hoje e sempre será, pois não mudou e jamais mudará. Jesus atravessou o lago só pra ver aquele jovem gadareno. E quando encontrou com seu olhar, me disse: eu não desisto de você. Pode a sociedade não querer te ver, tua família pode até te rejeitar, mas eu ainda tenho planos pra você e ainda vai me adorar. Talvez você já chore tanto tempo por alguém que não quer te escutar. Talvez alguém diga pra você: desista, esse aí já não tem jeito mais. Mas Jesus ainda busca gadarenos. Ele não vai desistir de te ajudar. Continue acreditando em sua casa e o milagre vai chegar. Jesus atravessou o lago só pra ver aquele jovem gadareno. E quando encontrou com seu olhar, me disse: eu não desisto de você. Pode a sociedade não querer te ver, tua família pode até te rejeitar, mas eu ainda tenho planos pra você e ainda vai me adorar. Jesus atravessou o lago só pra ver aquele jovem gadareno. E quando encontrou com seu olhar, me disse: eu não desisto de você. Pode a sociedade não querer te ver, tua família pode até te rejeitar, mas eu ainda tenho planos pra você e ainda vai me adorar.